Não tem como esquecer a nossa história. Você significa muito pra mim. Agora o coração está partindo em milhares de pedaços. Agora relembrando o teu forte abraço, que eu nunca esqueci. Cada dia, cada noite, a saudade bate forte em mim. Sempre te amei, amarei, nunca neguei pra ninguém. Relembro do seu beijo na noite na sua cama, tentando entender porque tudo acabou. Enquanto lá fora ignora meu amor, mas pode ver no meu olhar que nunca menti pra você. Tento me explicar, tento me expressar, que já foi um dia um homem mais feliz desse mundo ao lado de você, que pra mim era tudo. Agora o sentimento está sendo mais difícil, está sendo complicado sem você aqui comigo. Longe de mim meu pensamento só viaja, sentimento me engana. Tudo por acaso, ilusão, difícil entender que me apaixonei, que você não deu valor pro nosso amor. Eu insisto, não paro de pensar em você nem um minuto sequer. No sonho eu relembro a história mais bela da nossa vida. História pra contar, de você eu tenho muitas. Baby, eu preciso de você. Quero te amar, somente te amar e dizer a você que você é o meu mundo. É, que você é o meu mundo. Sem você, o meu mundo é um deserto. Sei que sou apaixonado por você. Sei que sou apaixonado por você. A tarefa mais difícil na vida é aprender a esquecer quem aprendemos a gostar. A mais linda fase de amor são dita no silêncio de um olhar. Depois que conheci você, nunca fui o mesmo. Eu digo pra você, o amor que nasceu dentro de nós dois vai ser difícil de curar. Só posso te dizer que no meu coração você vai sempre estar. Pois nossas lembranças comigo vai ficar. E no meu coração, aonde quer que eu vá, sempre levarei esse teu olhar. Agora minha vida sem você é um deserto. Esse coração ferido que bate é por você, garota. Eu sonho um dia novamente poder te encontrar, pra poder te abraçar, te namorar como na primeira vez. Lembra? Sei que sou apaixonado por você. Por você. Sei que sou apaixonado por você. Por você. Sei que sou